Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Vamos orar? Deus amado, bendito seja o teu santo nome, estamos felizes, Senhor, gratos a ti por termos, Deus, uma igreja unida, amada, Senhor Deus, pessoas novas chegando, Senhor, e por tudo isso nós atribuímos, Senhor Deus, a ti toda honra e glória, porque o Senhor é o Senhor da igreja. Nós te suplicamos agora que os teus propósitos e planos sejam, Senhor, edificados, implementados aqui, através, Senhor Deus, dos meios que tu quiseres usar, mas que toda a glória, Deus, fique para ti, que é o projetor, o iniciador da igreja. Fala, Senhor Deus, a todos nós agora e te suplicamos a bendita assistência do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que nós estamos propostos a falar hoje é o tema da unidade, como nós começamos já a falar no retiro. Esse texto, ele fala sobre a humildade em algumas multiplicidades e facetas que nós podemos ver o exercício da mesma. Nós vemos a unidade nesse texto através da atitude moral cristã, empenhando-se pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vemos a unidade tratada a partir do próprio caráter de Deus, ou do próprio ser de Deus, que é indissolúvel. Deus é uma Santíssima Trindade que não se fragmenta, e tanto quanto Deus não experimenta no seu ser nenhuma espécie de divisão, a igreja deve ser uma expressão da própria natureza de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, ela é da mesma matéria-prima espiritual que o próprio Deus. Deus, ele é indivisível, e a igreja, como corpo de Cristo, ela também o é. Esse texto fala sobre a igreja vivendo a unidade na experiência dos dons espirituais e, por último, o texto fala sobre a experiência da maturidade cristã. A maturidade cristã é um assunto que nós traremos ou trataremos ainda em outro domingo. Mas hoje nós continuamos a tratar da questão dos dons. Os dons espirituais que promovem a unidade da igreja como corpo de Cristo. É muito interessante, parece ser paradoxal, porque a unidade não significa uniformidade. Quando nós falamos de dons, nós falamos de uma diversidade de muitos membros no corpo de Cristo e muitos membros com dons diferentes. Nós temos a repetição até o versículo 7, ou melhor, até o versículo 6, do versículo 4 ao versículo 6, a repetição, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. O versículo 7 diz, a graça foi concedida a cada um de nós. Então, da expressão um só, mostrando essa unidade, nós estamos agora entrando na expressão a cada um de nós, mostrando que dentro dessa unidade, um só, existe também uma diversidade, cada um de nós. Cada um de nós recebeu um dom. E para mim é absolutamente comovente ver que esses dons espirituais que são dados à igreja, eles nascem da perspectiva da morte de Cristo. Esse texto, ele diz que ele subiu, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Esse texto está dizendo, basicamente, que antes de ter subido aos céus, ele desceu à terra. Não é uma coisa tão lógica, não significa que você, para subir, tenha primeiramente descido. É, não, porque Elias, por exemplo, ele subiu para o céu antes de ter descido dos céus, ele foi trasladado. Mas no caso específico do Senhor Jesus, antes dele ter subido aos céus e ter tomado um assento de honra e de glória à direita de Deus o Pai, ele desceu à terra. Ele combateu o bom combate, ele foi levado pelo próprio Pai e pelo Espírito Santo à cruz do Calvário, às regiões mais inferiores da terra, não no sentido geográfico, mas no sentido metafórico, de mostrar a intensidade da sua dor e da sua agonia. Tanto quanto ele foi levado para os lugares mais elevados dos céus, ele também foi trazido para os lugares mais baixos da terra, mostrando que a sua vida foi de humilhação, de morte, sofrimento e de sepultura, e que na cruz do Calvário ele tomou sobre si toda a ira e todo o castigo do Pai. Mas após ter vencido no Calvário, ele sobe aos céus. Ele sobe aos céus recebendo o triunfo, a coroa e a vitória depois de um combate. Esse texto bíblico está nos mostrando não uma questão situacional e geográfica, que ele veio para a terra e depois subiu para o céu, mas está nos mostrando os estados do nosso Salvador. O nosso Salvador, ele passou pelo estado de humilhação antes de passar pelo estado de glorificação. No cristianismo, sempre a vergonha, a desonra, o vexame, ele vem antes da honra e da glorificação. Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E depois, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele primeiro se humilha, ele é servo, ele é obediente até a morte e morte de cruz. E depois do vexame e da vergonha de ser imobilizado no Calvário, através da penalidade capital da cruz, ele é morto, ele é levado à sepultura no túmulo de José de Arimateia, mas ele ressuscita ao terceiro dia, ele trafega entre os céus e a terra durante um período de 40 dias, e depois, 50 dias após a sua ressurreição, ele é levado aos céus, no qual ele está até hoje com o seu corpo humano, o seu corpo físico, mas o seu corpo também inseparável da sua natureza divina, do qual ele um dia voltará do céu para julgar toda a sua igreja, julgar os vivos e os mortos, galardoar os justos e punir também os incrédulos. A Bíblia mostra que por causa dessa vitória e pelo direito dele adquirido na cruz, ele tomou a honra de estar à direita de Deus o Pai. E a partir daí, ele dá dons aos homens. Vejam a perspectiva bíblica e teológica dos dons espirituais. Os dons espirituais não são coisas que nós buscamos como fins em si mesmos. Muitas manifestações extraordinárias em cultos cristãos estão simplesmente respaldadas na busca dos dons. E os dons parecem trazer status. Porque um fala em línguas, o outro profetiza, o outro tem visões, e nós estamos muitas vezes em busca de dons extraordinários. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós não vemos uma teologia centrada em dons. Nós não vemos uma teologia centrada na manifestação de dons extraordinários que vão trazer status e simplesmente um momento de culto experiencialista. Um momento de culto no qual você espera ser tocado, sentir frios na espinha. Eu quero que você seja tocado, mas eu quero que você seja tocado pela palavra de Deus. E não aqueles toques que representam simplesmente a experiência subjetiva, estática, de frios na espinha e de calafrios. E ao término de um culto a pessoa é inquirida, por que você se sentiu assim? Ela diz, não sei, eu simplesmente chorei e senti frios na espinha. Não. Eu não quero uma experiência experiencialista onde existe um sentimento vazio no coração e não existe resposta na mente que nos responde à razão pela qual nós estamos nos emocionando. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que a teologia dos dons espirituais, ela está respaldada no Cristo que desceu à terra, foi às regiões mais inferiores da terra, ele foi à sepultura, ele viveu no Calvário o inferno, Porque a ira de Deus caiu sobre ele e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E aquele que subiu foi aquele que primeiramente desceu. Ou seja, existe uma implicação lógica na glorificação de Cristo, mostrando-nos a Bíblia que para ele ser glorificado, primeiramente ele se humilhou. A linguagem bíblica deste texto é uma linguagem de guerra e de despojos. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Calvino, ele diz que a palavra cativeiro seria um coletivo de cativos. Um coletivo para expressar a multidão de muitos cativos. Na cruz do Calvário, Cristo, ele triunfou sobre o pecado, a morte e o diabo. Ele despojou principados e potestades. A Bíblia diz que ele expôs a vergonha pública, o inferno, na cruz do Calvário. E tendo vencido na cruz do Calvário, ele levou cativo o cativeiro. Ele dominou aquilo que antes nos dominava. Então, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. A implicação bíblica da sua analogia para a guerra é que sempre quando um guerreiro vai para a guerra, esse guerreiro traz da guerra o quê? Os despojos. Ele pilha aquilo que foi conquistado por parte daqueles que foram vencidos, e aqui a metáfora ela não serve para implicações exaustivas. O que eu quero dizer? Ele trouxe da guerra os despojos. Eu não estou dizendo que ele venceu o diabo, trouxe os despojos do diabo, e agora você pode dizer: eu quero de volta o que é meu. Como se ele estivesse trazendo do diabo, e agora o que era do diabo é de Cristo. Não, nada é do diabo. Cristo, ele paga o preço a Deus. Ok? O que a Bíblia mostra a respeito da linguagem de despojos é que numa guerra, para que a pessoa possa distribuir os despojos e a pilhagem, ela precisa primeiramente vencer o combate, precisa receber para depois dar. E a Bíblia então mostra-nos que Cristo, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. No sermão de Pentecostes é dito: tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramai isto que vós vedes e ouvis. Ou seja, para que o Espírito Santo fosse derramado, primeiramente ele recebe a promessa. Existe aqui uma necessária correlação entre você conquistar e receber. E uma vez que você conquista e recebe, você dá. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou. E tendo conquistado, ele recebe do Pai a promessa do Espírito Santo, e ele derrama o Espírito Santo, e a recepção do Espírito Santo para nos tornar santuários de Deus implica também que nós recebemos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Onde está situada a teologia dos dons? Está situada no Calvário. A teologia dos dons espirituais está situada no sangue vertido, no sangue derramado. Não pensem em buscar o Espírito Santo pelo Espírito Santo, simplesmente considerando sozinho a parte da Santíssima Trindade. Essa é uma visão equivocada. Por quê? Porque a Bíblia diz, João capítulo 14, que o próprio Espírito Santo, ele não fala a respeito de si mesmo. O Espírito Santo, ele fala a respeito de quem? A respeito de Jesus. Quando nós pensamos na Santíssima Trindade, nós estamos pensando num ministério altruísta. Nós estamos pensando que a Trindade, ela essencialmente, ela é coesa, ela não se fragmenta, há unidade indissolúvel nela. Contudo, na Santíssima Trindade, há uma distribuição funcional de tarefas. Não é o Pai que morre na cruz, é o Filho que morre na cruz. Não é o Filho que envia o Filho. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. O Pai envia. O Filho paga o preço pelos nossos pecados na cruz. E o Espírito Santo, ele é recebido como promessa ao Filho e derramado pelo Filho. E quando o Espírito Santo vem, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Paráclitos, Consolador, ele não falaria a respeito de si mesmo, mas ele falaria a respeito de quem? A respeito do Pai. O Filho vem para glorificar o Pai. Capítulo 17 do Evangelho de João diz: glorifica o teu Filho para que o Filho também glorifique a ti. Essa é uma oração de Jesus. E Jesus diz: glorifica o teu Filho para que o Filho também glorifique a ti. O Filho lança glória sobre o Pai. O Pai diz para o Filho: tu és o meu Filho amado, este é meu Filho, a ele ouvi. E o Espírito Santo, conforme já disse alguém, acredito que Hernandes Dias Lopes, o Espírito Santo, ele tem o ministério do holofote. Ele não fala sobre si mesmo. Ele lança o holofote sobre a pessoa de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se há um culto cristão onde se fala muito do Espírito Santo, mas não apresenta-se a obra do Cristo que levou cativo o cativeiro na cruz do Calvário, nós podemos desconfiar se nós estamos tratando do Espírito Santo ou de um Espírito que é fogo de palha. Por quê? Porque o Espírito Santo, conforme revelado na Bíblia pelo próprio Filho de Deus, Jesus, ele não falaria a respeito de si mesmo. O Espírito Santo, ele não é, permitam-me a adaptação aqui figurada do termo, mas ele não é narcisista. O Espírito Santo, ele não pensa em si mesmo, ele não autoproclama-se. O Espírito Santo, ele fala de Jesus. Quando um ministério público, onde é pronunciado exaustivamente o nome do Espírito Santo, não fala a respeito de Jesus, eu fico a pensar: como o Espírito Santo pode negar a funcionalidade da sua obra designada pelo próprio Filho de Deus, Jesus? Que ele não falaria sobre si mesmo, mas falaria sobre Jesus. Quem abriu os seus olhos para enxergar o Calvário? Quem te convenceu da justiça, do pecado e do juízo? Quem tirou o seu coração de pedra e colocou dentro de você um coração de carne? Não foi o Espírito Santo? Porventura o Espírito Santo deixou você à mercê e à deriva nesse caminho, gerando simplesmente experiências subjetivas e estáticas, a qual não lhe acrescentaram nenhum conhecimento sobre o Filho de Deus? O Espírito Santo é luz. O Espírito Santo, ele lança luz sobre os nossos olhos para que nós vejamos a glória de Deus na face de Jesus. E aí eu volto para a origem do movimento pentecostal, e não estou falando do movimento neopentecostal, mas do movimento pentecostal clássico, onde nós temos muitíssimos irmãos com os quais temos muito que aprender. Na essência do movimento pentecostal, o fundador do pentecostalismo, ele disse: não existe Pentecostes sem cruz, não existe fogo sem o sangue derramado na cruz do Calvário. Por que tanto tempo gasto para falar isso? Porque, embora nós creiamos na contemporaneidade dos dons espirituais, embora nós creiamos em manifestações do Espírito Santo que transcendem a nossa forma de pensar e de catalogar, que ultrapassam em muito as nossas capacidades de definição, nós cremos que esses dons, eles são ordeiros. Eles devem ser administrados sob ordem. E o princípio regulador para a manifestação dos dons é o amor. Quando o apóstolo Paulo, ele diz para nós procurarmos com zelo os melhores dons, e depois ele diz: agora lhes mostrarei o caminho perfeito, e relata o amor em 1 Coríntios 13, ele não está dizendo que o amor é um dom espiritual. Já ouviram pessoas falando: eu tenho o dom do amor, né? E você tem o dom da humildade também, né, meu amigo? Se você tem o dom do amor, aí eu não falo em línguas, eu não profetizo, mas eu tenho o dom do amor. E a pessoa diz que ama muito. A Bíblia não diz que o amor é um dom espiritual. A Bíblia diz que o amor é o modo pelo qual você vai regular todo o dom que você recebeu. Todo dom espiritual deve ser administrado em amor. Senão a profecia vira empolação, discurso ostensivo. Senão falar na língua dos anjos, e nós temos que ver o que significa isso, não vou entrar nesse mérito hoje, senão falar na língua dos anjos vira simplesmente um status eclesiástico para dizer: eu fui batizado com o Espírito Santo e você não. Eu tenho mais do Espírito Santo que você. E as discórdias e fragmentações na igreja começam a acontecer através dos dons que este texto apresenta como subtópico de quê? Da unidade. Quantas igrejas vocês já ouviram falar que se dividiram por causa do movimento carismático? Quantas igrejas vocês ouviram que se dividiram por causa do reavivamento, dos dons espirituais, porque se renovaram? Isso me parece tão contraditório, porque os dons são colocados na Bíblia dentro de um capítulo que fala de unidade. Quando o dom espiritual ele começa a gerar status dentro da comunidade, onde um é batizado pelo Espírito Santo e o outro não, um fala em línguas e o outro não, um é um profeta, um curandeiro espiritual e o outro não, os dons começam a fragmentar, segmentar os grupos e acontece o problema da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, Pedro, eu sou de Apolo, e várias segmentações e grupos vão se dividindo na igreja e não existe um espírito de concórdia e de unidade. Os dons, eles visam o trabalho coletivo, mútuo, cooperativo de todos nós, em grande mutualidade, reconhecendo cada um a fragilidade da sua própria pessoa e reconhecendo que você não é receptáculo de todos os dons. Por isso você precisa do seu irmão, por isso você precisa da igreja, porque na igreja um vai exortar, outro consolará, outro vai administrar, outro haverá de evangelizar, outro haverá de ser mestre, outro haverá de ter o dom do socorro e da misericórdia, dirigindo-se para trabalhos humanitários, para suavizar a condição do homem tão depravado que é e tão destituído de dignidade. São muitos dons que mutuamente eles acrescentam entre si um senso de que nós nos pertencemos, não por termos tudo, mas porque temos tudo no corpo. Temos tudo não no membro, mas temos tudo no corpo de Cristo. Então eu olho para o corpo de Cristo, para a comunhão dos santos, eu digo, eu não tenho tudo, mas o corpo de Cristo ao qual eu pertenço tem todos os dons. Por isso eu preciso pertencer à igreja. Por isso eu preciso pertencer à comunhão dos santos, porque eu sou membro de Cristo e membro do corpo de Cristo também uns com os outros, com os meus irmãos. Então, a primeira coisa a ser destacada aqui que nós estamos mencionando é que os dons espirituais, eles estão respaldados na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Não existe Pentecostes sem cruz. Uma frase de um pregador do qual eu discordo em muitos tópicos, mas eu concordo plenamente com o que ele diz, Samuel Doctoria. Ele diz o seguinte: não existe avivamento quando nós pregamos sobre o Espírito Santo. Há avivamento quando nós pregamos sobre Cristo. O que ele quer dizer? Eu estou aqui hierarquizando a Trindade? É claro que não. Eu estou dizendo que quando nós pregamos Cristo no poder do Espírito Santo, o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo traz convicção de pecado. Ele abre os olhos espiritualmente cegos. Ele descortina a nossa visão. Ele nos permite ver a glória de Deus resplandecendo na face do Senhor ressurreto Jesus. Nós pregamos Cristo, mas nunca pregamos Cristo sem o Espírito Santo. Pregamos Cristo na dependência do Espírito Santo. E a perspectiva bíblica é trinitariana. É que nós temos acesso ao Pai através do Filho num só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. O nosso texto, ele prossegue. Permitam-me só acrescentar mais uma ideia para suplementar o foco de Cristo ter nos dado dons na cruz. Ele levou cativo o cativeiro, ele subiu às alturas porque foi glorificado, mas primeiramente ele foi à sepultura, ele foi envergonhado, ele foi humilhado, e ele então ressuscitou e tomou assento à direita de Deus o Pai, quando 40 dias após a ressurreição, ele foi assunto aos céus. 10 dias após a ascensão e 50 dias após a ressurreição, ele envia o Espírito Santo em Pentecostes. Cristo, ele desbarata os seus inimigos. Ele coloca os seus inimigos todos por estrado dos seus pés. E ele, então, nessa vitória aguerrida de guerreiro celestial, ele coloca na sua carruagem os cativos. Essa é a metáfora, o quadro bíblico que nós podemos aqui ilustrar. Ele coloca pessoas acorrentadas na sua carruagem, na carruagem da sua vitória. E aí, então, o comentarista bíblico William Hendricks, ele vai perguntar quem estava cativo nessa carruagem da vitória de Deus. O apóstolo Paulo estava cativo. Santo Agostinho estava cativo. Cipriano, cristão dos primeiros séculos, como Ambrósio de Milão, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, eu, você, nós fomos capturados pela cruz de Cristo. Nós fomos tirados da escravidão do mundo, comprados ao preço precioso do sangue de Cristo, e nós fomos presos à cruz de Cristo. Tornamos-nos agora não mais escravos do pecado, mas agora somos escravos dele, Jesus, escravos da justiça. E uma vez que nós somos capturados por Deus, uma vez que nós somos os cativos da cruz de Cristo, cativos para o Evangelho, nós somos enviados para o mundo, com dons espirituais, com o Espírito Santo, para servirmos ao mundo, que o Cristo que veio ao mundo primeiramente serviu. Deus tinha um único filho e fez do seu único filho um missionário. Esse missionário saiu dos céus, ele veio para a terra e ele morreu no Calvário por nós. E agora esse missionário, ele nos envia para sermos também os seus missionários nesse mundo. E o texto, ele prossegue, dizendo, versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Ele preenche todas as coisas. Ele dá o seu Espírito Santo a todos os que creem. Ele torna conhecida a sua salvação em toda a terra através do Espírito Santo. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Esse versículo, ele é importantíssimo para nós conhecermos a essência dos dons e do ministério da igreja de todos os tempos, especialmente hoje, quando pessoas chamam-se profetas, a si mesmos se chamam profetas, a si mesmos outros se intitulam apóstolos, e nós podemos fazer a pergunta aqui de cara, há apóstolos hoje? Há profetas hoje? Nós vamos responder isso. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Designou uns como apóstolos. O que é um apóstolo? Um apóstolo é alguém que aprendeu diretamente com Jesus. Ele comissionou 12 homens, dos quais a maioria deles era feita de pescadores na Galileia, homens simples e letrados, que não tinham educação formal, mas que foram tão capacitados pelo próprio Filho de Deus, Jesus, no maior seminário de todos os tempos, que eles espantavam as multidões por falarem com tanta autoridade e intrepidez, mesmo sendo homens iletrados e incultos. Incultos do ponto de vista da formação cultural institucionalizada, mas eles aprenderam com o próprio Filho de Deus durante uma convivência íntima de 3 anos. Esses homens, eles viram o Filho de Deus encarnado, eles aprenderam com o Filho de Deus, Jesus, foram comissionados diretamente por ele, Jesus, e receberam a promessa. No Evangelho de João, capítulo 14 ao capítulo 16, é dito que Deus, o Espírito Santo, ele lembraria esses apóstolos, esses discípulos comissionados, de todas as coisas que eles ouviram do próprio Senhor Jesus para poderem ensinar. Não é Jesus que escreve. Jesus não escreve nada na Bíblia, a não ser o que ele escreveu lá na areia diante de uma mulher acusada de adultério. Ele não escreveu nada, mas ele promete que esses discípulos que o viram, que conviveram com ele na intimidade durante 3 anos, eles se lembrariam de todas as coisas mediante a atividade do Espírito Santo em suas mentes para que eles pudessem ensinar. Eles são os mestres autorizados das Escrituras Sagradas. Eles são os mestres autorizados para registrarem a palavra de Deus, e tudo quanto eles ensinavam não simplesmente era uma exposição da palavra de Deus do Antigo Testamento, mas o que eles falaram, além de ser exposição do Antigo Testamento, era também o Novo Testamento e a própria Bíblia. Ou seja, o que eles estavam ensinando podia ser escriturado na Bíblia. Eles não eram meramente intérpretes do Antigo Testamento, mas a aplicação que eles fizeram no Antigo Testamento, a exposição das epístolas, que é didática e doutrinária sobre o Senhor Jesus, a narrativa coordenada sobre os fatos de Cristo Jesus nos Evangelhos, a narrativa da igreja no livro de Atos, como também a promessa da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, triunfando sobre todos os seus inimigos, são dadas aos apóstolos. Os apóstolos escrevem, e tudo quanto eles escrevem encontra-se dentro da nossa Bíblia, que nós podemos ler hoje. A minha pergunta é: nós temos apóstolos hoje? Se a sua resposta for temos, então tudo o que estes apóstolos dizem, nós temos que escrever na Bíblia. Porque os apóstolos comissionados por Cristo Jesus, eles foram não simplesmente intérpretes autorizados do Antigo Testamento, mas receberam infalibilidade enquanto mestres. Eles eram falíveis enquanto homens, mas enquanto mestres da Bíblia, eles eram infalíveis. Tanto é que eles puderam escrever na palavra de Deus aquilo que é a nossa regra de fé e prática hoje. Eles viram o Cristo ressurreto, e este é o argumento deles próprios, especialmente do apóstolo Paulo, para dizer que ele é apóstolo. O apóstolo Paulo não conviveu com Cristo durante os 3 anos de ministério. Então, como Paulo pode ser apóstolo? Paulo, ele diz que ele é apóstolo porque ele viu o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ou seja, essa credencial para ser apóstolo, que é ver Jesus, também pertencia ao apóstolo Paulo. Ele viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Enquanto os 12 apóstolos conviveram com o Cristo humano e no seu ministério terreno, o apóstolo Paulo, ele continuou a ver o Cristo humano, pois a natureza divina e humana de Cristo são indivisíveis, mas ele vê o Cristo humano não mais no seu estado de humilhação. No caminho de Damasco, ele vê o Cristo humano ressurreto e glorificado. Isso, então, não traz nenhuma desvantagem de Paulo para os demais, pelo contrário. Enquanto os demais viram o Cristo no seu estado de humilhação e após também viram Cristo por 40 dias, entre os céus e a terra subindo e descendo, o apóstolo Paulo agora encontra o Cristo ressurreto. O Cristo que foi para o céu aparece ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. E isso é tão extraordinário que o apóstolo Paulo diz que ele é um apóstolo fora de tempo. Ele é um apóstolo temporão ou abortivo. Ele nasceu fora de tempo e depois dele não há nenhum outro apóstolo. Outra base bíblica para isso: o apóstolo Paulo diz que os apóstolos e profetas, eles são o alicerce da igreja. A igreja está sendo construída, as paredes estão sendo levantadas, podemos ladrilhar, podemos adornar, mas a minha pergunta é: nós podemos mexer no alicerce? Nós podemos retirar o alicerce e reconstruí-lo? Não. O alicerce é inamovível. Então, o argumento de Paulo é: o fundamento da igreja é inamovível. Não há apóstolos hoje. Quem se chama apóstolo hoje é um charlatão. Quem se chama um apóstolo hoje é um enganador. É alguém que tem espírito de mentira, espírito de dissimulação e hipocrisia para enganar muitos. Outra coisa que também pode nos evidenciar a diferença entre aqueles apóstolos e os chamados apóstolos de hoje: a vida do apóstolo Paulo, a teologia do apóstolo Paulo e a vida e a teologia dos apóstolos de hoje. O apóstolo Paulo dizia: viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sei estar acostumado a viver em todas as circunstâncias. Aprendi a estar contente tanto na escassez quanto também na abundância. Ele aprendeu que na escassez ele deveria ser paciente. E na abundância, na prosperidade, ele deveria ser grato a Deus, porque Deus é o Senhor soberano de todas as circunstâncias. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso padecer por tudo, eu posso passar por todas as coisas, eu posso alternar entre períodos de escassez e abundância, porque Deus me infunde forças. Eu posso todas as coisas. Eu vivo por Cristo. E nada pode me separar do amor de Deus. E ele foi açoitado, ele passou por naufrágios, ele teve um espinho na carne que esbofeteava a sua natureza humana como mensageiro de Satanás para que ele não se ensoberbecesse por causa da grandeza das suas visões celestiais. Ele passou por circunstâncias absolutamente precárias, por jejum e fome, muitas vezes foi aprisionado. E ele, finalmente, ele morreu decapitado pelo Império Romano sob uma sentença de Nero. Esse é o apóstolo Paulo. A teologia dele ensina que nada pode separá-lo do amor de Deus e que ele pode viver nesta vida passando por muitos problemas, mas dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, vamos ver a teologia dos apóstolos de hoje. Eu preciso dizer isso, tem coisas que a gente tenta não falar para não perder a elegância. E eu procuro tomar cuidado para não perder a elegância. Mas penso que algumas coisas precisam ser citadas pelo nome, porque estão na internet, são públicas. E se não tem vergonha de falar em besteira, a gente não pode ter vergonha de corrigir as besteiras, né? Igreja Renascer em Cristo. Apóstolo Estevão Hernandes. Bispa Sônia Hernandes. Entram nos Estados Unidos com alguns milhares de dólares não declarados. Esse é o apóstolo de hoje. Que ensina a teologia da prosperidade. E essa semana, né, compartilhado pelo amigo Benassi, motivo de riso e zombaria, o que esses falsos irmãos fazem, eles estão apregoando agora no mês de setembro um mês da prosperidade. E assim, a coisa é tão risível e tão descarada, que me perdoem o termo, eles pedem para ser zoados. Mês de setembro, me ajudem na lista, Deus vai dar carro zero. Isso é um site oficial da igreja, tá, gente? Isso não é dedução minha por sutileza, não. Deus vai dar carro zero. Tudo metáfora, analogia a partir lá da conquista da terra prometida. Deus vai dar casa própria em condições super especiais. Carro zero também. Em condições super... Ou o segundo carro. Quer dizer, nenhuma preocupação com o meio ambiente, nenhuma teologia ética pela sustentabilidade. O negócio é consumir o planeta mesmo com borracha e petróleo. É apregoar para todos o American Way of Life, né? O estilo americano de vida. Casa própria. O segundo carro, pessoas do exterior virão para vocês fazerem ótimos negócios e a lista prossegue. Gente, isso está no site da igreja, sabe? Usando a palavra da Mailta e da Bia aqui, isso me dá asco, sabe? Isso me enoja. Às vezes a gente pensa que a coisa é feita com sutileza e a gente então deduz que a teologia da prosperidade está sendo implicitamente ali pregada. Não, mas descaradamente esse apóstolo de hoje, ele perdeu a autoridade para dizer pensai nas coisas que são lá de cima. Ele está fazendo a igreja pensar nas coisas mundanas. Ele está fazendo o desejo do coração do crente não ser pela glória, pela visão beatífica, pelo rosto de Jesus. Ele está estimulando as pessoas a acharem que serão felizes por carros, por casas, por contratos fabulosos, em condições especiais, com pessoas que vêm do exterior. Gente, isso é doutrina de demônios. Isso é mentira, isso é dissimulação e hipocrisia. Isso só pode trazer um sentimento de revolta àqueles que querem pregar de fato o verdadeiro evangelho. Um homem como esse, ele não tem o escrúpulo de colocar a si mesmo o título de apóstolo. Ele pode ser um falso mestre, ele pode ser um falso profeta, mas ele não é um apóstolo. Houve simplesmente 12 apóstolos. Judas, destinado à perdição, foi subtraído desse número, porque desde o início ele já havia sido destinado a esse fim, e por meio dele os propósitos de Deus também aconteceram, mas paradoxalmente, ai por meio de quem promove a mentira e o engano, ou seja, ele fazia parte de um plano soberano de Deus, contudo a mentira e a traição dele não recaem sobre Deus, a autoria do pecado recai sobre Judas, mas a soberania e o controle sobre tudo, inclusive sobre o plano dele, está também na soberania de Deus. Nós temos depois o acréscimo de Matias, quando Judas é subtraído, através de sortes que são lançadas. Matias, ele é lançado. Por quê? Porque não é qualquer um que chama-se apóstolo. Judas saiu e não poderia colocar apóstolo torto a direito. Não. Escolheram Matias. E num período temporão, fora de tempo, como que nascendo de maneira abortiva, o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele é comissionado para ser apóstolo. Nós temos um alicerce inamovível. Depois nós temos a palavra aqui, profetas. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus designou uns para apóstolos, o que o apóstolo Paulo diz é que o ministério apostólico, ele tem frutos até hoje. Por quê? Porque nós temos Bíblia, nós temos Novo Testamento, nós temos a Epístola de Paulo aos Romanos, que é chamada de a constituição da fé cristã, por causa de quê? Por causa dos apóstolos. Não há apóstolos hoje, mas eles continuam falando mesmo depois de mortos. Nós temos uma fé baseada na doutrina apostólica. Nós temos a doutrina dos apóstolos. Como nós pregamos alguns domingos atrás, nós não temos apóstolos, mas nós temos o quê? A doutrina dos apóstolos. Nós temos a doutrina que foi dada por Jesus Cristo aos apóstolos. Paulo, ele diz também, no versículo 11, que ele designou outros como profetas. O que ele pensa como profetas? Ele pensa como profetas em casos, por exemplo, como o vidente Ágapo, um profeta e alguém que dentro da sua capacidade profética também tinha capacidade de vidência, Ágapo, que no Novo Testamento havia predito a fome que recairia sobre a Judéia. Esse homem, ele é chamado de profeta. Profeta também é chamado aqueles que recebem palavras de Deus diretamente, e uma vez que recebem a palavra de Deus, eles podem colocar na Bíblia aquilo que escrevem. Essa é a perspectiva do profeta no Antigo Testamento. Jeremias, Ezequiel, Daniel foram profetas. Sem me delongar muito nesse ponto, a minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: há hoje profetas como Daniel, Ezequiel e Jeremias? Sim ou não? Não. Porque se houvesse hoje profetas como Daniel, Ezequiel e Jeremias, nós teríamos que ouvir a palavra desses homens assim, ó, de joelhos, recebendo sem questionar nada. E colocando na Bíblia, no final da Bíblia, colocando tudo que a gente ouve em culto de revelação. Não, não há profetas hoje como Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eu creio, como um bom calvinista, eu creio que há as impressões imediatas do Espírito. Como um bom calvinista, eu não uso a palavra revelação. Revelação, para mim, é esse livro. E nós somos hoje iluminados para compreendermos a revelação. Essa é a palavra utilizada pelos reformadores. Eu não tenho direito de chegar neste púlpito e falar nada para vocês que não esteja nesse livro. É uma grande irresponsabilidade falar de alguma coisa que pode ter uma aplicação particular e subjetiva simplesmente para uma pessoa da igreja e falar do púlpito alguma coisa que tem respeito a uma única pessoa somente. A palavra teologicamente correta é que nós temos este livro como revelação de Deus. E hoje, a obra do Espírito Santo não é nos trazer novas revelações proféticas para nós termos o status de Jeremias, Daniel e Ezequiel e escriturarmos na Bíblia aquilo que aqueles homens receberam de Deus, que é regra de fé e prática, que é fundamento inamovível. O fundamento não se mexe. Então, se eu hoje puser status de profetas a outros homens, eu estarei mexendo no fundamento da fé. Estarei incorrendo no erro de não ser íntegro e fiel ao Evangelho de Cristo Jesus. Contudo, eu creio em impressões imediatas do Espírito. Essa é uma terminologia cunhada pelo calvinista puritano George Whitefield, que dizia que Deus dava-lhe impressões imediatas ao seu coração. E nós podemos ter impressões de Deus no nosso coração, que são gravadas, as quais nós podemos compartilhar com os nossos irmãos sob o exame e o critério do nosso irmão, que haverá de fazer juízo dos espíritos, dos quais procedem essas palavras. Ou seja, ninguém deve ouvir palavra de ninguém crendo que o outro é um profeta infalível. Nós podemos compartilhar palavras que haverão de ser julgadas e que haverão de passar pelo critério da nossa razão, sob a assistência do Espírito Santo, pela qual nós haveremos de julgar aquilo que os nossos irmãos eles estão dizendo. E Deus pode sim nos edificar mutuamente através de impressões que Ele imprime no coração de nossos irmãos. Eu já tive muitas experiências nesse sentido, de pessoas que compartilharam coisas comigo, as quais foram julgadas, as quais passaram pelo critério da minha razão e que tiveram muita importância no enredo da minha história. Mas essas palavras, elas não podem chegar a um lugar como esse. O púlpito é o lugar onde se prega simplesmente a palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu preciso dizer, não há apóstolos hoje e não há profetas hoje. não há nem apóstolos, nem profetas. E mesmo aqueles que hoje denominam-se de alguma forma profetas, não têm muito a coragem de acrescentarem o que estão dizendo na sua profecia à Bíblia. Outros mais descarados, sim, escrevem livros, novas revelações. Houve há algum tempo um homem que apareceu na televisão muito risível, chamado Uriel. Você lembra dele? Uriel. Ele escreveu um livro que o primeiro capítulo era Considerações do Pai. Segundo capítulo, Considerações do Filho. Terceiro capítulo, Considerações do Espírito Santo. Quarto capítulo, Considerações de quem? Do Uriel. Isso é verdade. É risível, é hilário, é tragicômico. Mas isso é verdade. Não há profetas. Se ele se denomina profeta, ele é um charlatão, ele é um impostor, mas não é um profeta. Irmãos, perdoe-me a assertividade que muitas vezes faz com que a pregação perca a sua elegância. E esse lugar não é digno de vulgaridade, de palavras chulas, mas de muita solenidade e respeito. Mas o princípio é que coisas privadas devem ser tratadas de maneira privada e coisas públicas de maneira pública. Por que eu estou citando o nome deles? Porque no site oficial da igreja está ali. O apóstolo Paulo, quando tratava de questões públicas, ele não temia mencionar o nome dos hereges, para que a igreja não incorresse no perigo de se aproximar deles e serem acometidos pelo engano e pela mentira. Então ele disse: Demas amou o presente mundo. Alexandre Latoeiro terá a sua paga. Por que ele cita pelo nome? Porque o mal causado e devastador foi público. E se o mal é público, nós precisamos corrigi-lo também publicamente e dizer que evangélicos não são farinha do mesmo saco. Nós podemos ter a mesma terminologia que eles têm, mas nós não consideramos isso igreja. Nós não consideramos essa postura, pelo menos postura de irmãos. Isso traz asco. Isso traz sentimento de repulsa. Por quê? Porque a igreja está fazendo as pessoas pensarem nas coisas deste mundo, se lambuzarem com as coisas deste mundo. E não pensem que quando a igreja renascer faz isso, ela o faz por ser muito ambiciosa. Não. Ela seria ambiciosa se a paixão dela fosse pela glória de Deus. Isso é ambição. Desejar carro é ter espírito de mendigo. Desejar as coisas deste mundo e não a glória de Deus é querer o cortiço, como disse C.S. Lewis, viver no cortiço, fazendo bonequinho na lama, ao invés de ter um fim de semana na praia. Nós queremos a glória de Deus. E essa é a verdadeira ambição. Não pensem que a sua igreja, ela não tem uma ambição santa. A ambição santa é se desvencilhar das coisas deste mundo. É saber que nós estamos vivendo verões e invernos, que haverão de ser sucedidos por uma primavera eterna, por um tempo eterno na presença do nosso Deus. Eu continuo. Outros como evangelistas. Quem são evangelistas? São homens que recebem a capacidade de serem claríssimos na apresentação do Evangelho, principalmente concernente a Cristo e este crucificado. Contudo, o apóstolo Paulo possivelmente está pensando num outro sentido para evangelistas. Ele está pensando em homens como Filipe, como Tito e como Timóteo. Homens que tinham trabalhos itinerantes, que eram supervisores das obras e das plantações das igrejas plantadas pelos apóstolos. Nós vemos Timóteo recomendado por Paulo ardentemente para a igreja de Filipos. Nós vemos Timóteo sendo enviado por Paulo para resolver problemas delicados na igreja de Corinto, como também na epístola de Paulo a Timóteo. Nós vemos Timóteo sendo recomendado a cuidar da doutrina da igreja de Éfeso. Quem é esse evangelista? Ele é um cooperador imediato do apóstolo. Ele é alguém itinerante, que não necessariamente está fixado numa igreja local, mas que, sendo um auxiliar do trabalho apostólico, ele faz uma supervisão sobre as igrejas que já foram plantadas pelos apóstolos. Então nós temos nomes como Tito e como Timóteo. Num sentido primário, nós não temos evangelistas hoje. Por quê? Porque se não temos apóstolos, não temos supervisores de apóstolos. Mas num sentido secundário, quem são os evangelistas hoje? São pessoas que receberam a capacidade de serem claríssimos na comunicação do plano da salvação. Não simplesmente mestres da Bíblia. Há pessoas que são mestres da Bíblia, mas que não são tão capazes de serem claros em relação ao plano da salvação, Cristo e este crucificado, por que Cristo morreu, por quem Cristo morreu e para o que ele morreu, com que objetivo. Os evangelistas fazem isso. Um exemplo de evangelista, Billy Graham, um homem que no século XX, ele dedicou a sua vida inteira não a uma igreja local, mas como um pregador itinerante, pregando o evangelho, tentando trazer novos convertidos ao cristianismo, incorporá-los sim à igreja, para que na igreja eles tivessem um ambiente de fé e de crescimento. Outros exemplos de evangelistas, nós temos, por exemplo, George Whitefield e nós temos John Wesley, homens que saíram da igreja anglicana, não foram aceitos dentro da igreja anglicana e foram para o ar livre e começaram a pregar para multidões de milhares de pessoas, mostrando a salvação que está em Cristo Jesus. Eu termino falando, e ainda outros como pastores e mestres. Aqui existe uma discussão entre os comentadores bíblicos se pastores e mestres são definições distintas ou se significa basicamente pastores e mestres juntos. Ou seja, o pastor, ele implicitamente ele tem a capacidade também de ser alguém que ensina as escrituras. Por que há essa controvérsia, essa possibilidade de interpretação? Acompanhe comigo a leitura do versículo 11. E ele designou uns como apóstolos. Vejam a palavra uns. Uns como apóstolos. Depois, outros como profetas. Então, ele está falando de coisa distinta. Uns apóstolos, outros profetas. Outros como evangelistas. E ainda outros como pastores e mestres. Ele não diz, e ainda outros como pastores e outros mestres. Não, ele diz, outros como pastores e mestres. Então, a palavra outros está referindo-se a uma categoria só. Essa é a minha interpretação. Pastores e mestres. Ou seja, a função do pastor, ela está diretamente relacionada ao ensino da palavra. Alguém pode diminuir a função pastoral pensando no seguinte: quem é o pastor? É alguém que toma um chá com você da tarde, que toma café, que vai na sua casa. Isso pode fazer parte da dinâmica pastoral, esse ambiente do relacionamento. Mas, sobretudo, a função do pastor é ensinar a palavra de Deus. Eu estou pastoreando a igreja enquanto eu estou aqui ensinando. Eu acredito que dilemas, problemas estão sendo sanados enquanto nós estamos aqui tratando das doutrinas da palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones, que é defensor dessa posição de pastores e mestres, ele diz que aos domingos ele pregava o evangelho. E a mensagem esclarecia tanto a mente das pessoas que na segunda-feira todo mundo começava a desmarcar gabinete. Só desmarcava gabinete. Por quê? Porque os problemas que eram os grandes dilemas e questionamentos das pessoas foram tratados com tal clareza, sobriedade no púlpito, que durante a semana o gabinete se fazia desnecessário. Não estou dizendo, radicalizando a posição, que o pastor ele não deve ter contato pessoal. Não. O pastor deve ser um homem acessível, um homem que deve ter contato pessoal. Os maiores sermões de Jesus não foram para multidões, foram em contatos pessoais. Vejam o encontro de Cristo com a mulher samaritana. Vejam o grande sermão no capítulo 14 de João ao 16, sucedido após pela oração sacerdotal. Alguém já disse que o maior sermão de todos os tempos acontece no capítulo 14 a 16 e depois vem a maior oração de todos os tempos. E para quem ele pregou? Simplesmente para 12 pessoas. Para um grupo pequeno, para os seus discípulos. Não estou dizendo que o nosso ministério deve estar relacionado a grandes grupos e a multidões. Eu estou dizendo que o trabalho do pastor é muito mais do que ter contato pessoal com as pessoas, contatos nos quais simplesmente passam horas falando de conversa fiada. O trabalho do pastor é discipular. Inclusive, quando o contato pessoal acontecer, o centro gravitacional desse encontro pessoal deve girar em torno do Evangelho de Cristo Jesus e daquilo que a Palavra de Deus expõe como verdade. Mas se nós pudermos diferenciar a palavra pastor e mestre, eu diria o seguinte, que ambos são trabalhos de um pastor, cuidar e ensinar. Mas a palavra pastor tem, obviamente, uma analogia relacionada ao pastor de ovelhas, que significa cuidar, que significa orientar, trazer direção, uma perspectiva muito relacional, uma perspectiva muito afetiva de cuidado. E o trabalho de mestre está relacionado ao trabalho de equipar a mente das pessoas para que elas sejam instruídas sobre a verdade e sejam, então, encorajadas a viverem uma vida de santidade para a honra e glória de Deus e compartilharem a sua fé ao mundo. Eu creio que o pastor é um pastor e mestre. O pastor tem que ser habilitado para ensinar a palavra de Deus. Mas faço uma pergunta: é possível um pastor ser mais pastor do que mestre? Ou alguém ser mais mestre do que pastor? Sim, é possível. É uma questão da distribuição dos dons de acordo com a medida que Cristo lhe dá a cada um. É possível uma pessoa se destacar como pastor no sentido relacional e alguém se destacar no sentido de mestre como alguém que ensina as Sagradas Escrituras. Eu termino dizendo que eu não sou um apóstolo, eu não sou um profeta, eu não sou, no sentido apostólico primário, nem um evangelista, no sentido primário, porque no sentido secundário nós todos somos evangelistas e Paulo fala a Timóteo: faz o trabalho de um evangelista. Mas, de acordo com essas palavras de Paulo, o que sobra hoje para a igreja é a humilde função de pastor e mestre. O problema é que nós não estamos nos contentando com a simplicidade daquilo que Cristo entregou para a igreja. Eu não sou apóstolo, não sou profeta e não sou um auxiliar de apóstolo. Eu quero ser simplesmente um pastor. Eu quero ser simplesmente um pastor e um mestre. Ensinar as ovelhas, orientá-las, equipá-las, aperfeiçoar os santos para a edificação do corpo de Cristo no desempenho das obras do ministério. Mas eu quero lhe dizer simplesmente que os pastores desta igreja, os presbíteros desta igreja, têm uma visão a respeito de si mesmos e do seu ministério, simplesmente de crerem na doutrina dos apóstolos e, pregando a doutrina dos apóstolos, serem mestres das Sagradas Escrituras, pastoreando o rebanho de Deus. Essa é a missão. Missão simples, singela, cheia de significado, de propósito, e a qual nós não queremos abraçar muitas vezes porque estamos em busca de títulos. Afinal de contas, o título de apóstolo e de profeta, ele vai gerar uma aura de respeito maior na comunidade. Mas ele haverá de gerar também neurose, desrespeito com a palavra de Deus e falta de integridade com aquilo que a Bíblia ensina. Vamos voltar à nossa essência primitiva, à nossa essência básica de sermos simplesmente pastores, mestres. E se Deus designou uns para serem pastores, é porque designou outros para serem liderados, para serem ovelhas, para serem cuidados. Eu clamo a Deus e peço que você entenda que nós estamos aqui não para sermos sabotador de sonhos, não para desfazermos as alegrias da sua vida, mas como pastores e mestres da igreja, nós vamos exortar, nós vamos corrigir, nós vamos disciplinar, nós vamos tratar o pecado com severidade, porque nós cremos que a igreja tem que ser santa e imaculada. Se porventura acontecer de um dia alguém da liderança desta igreja ter de corrigir você, seja humilde, seja ensinável. Nós não faremos isso por alegria. O momento mais difícil do trabalho pastoral é corrigir, é disciplinar, é afastar da ceia do Senhor, é dizer: você está em pecado e por isso você não pode comer e beber do sangue de Cristo sem discernimento. Eu quero dizer que nós faremos isso. Isso pode chatear você, pode te amolar, isso pode te indispor contra o pastor, acreditando que a coisa é pessoal. Meu irmão, não é pessoal. Nós estamos cuidando da igreja de Jesus. Eu peço que nós tenhamos uma igreja de pessoas disciplinadas e ensináveis, que saibam ser corrigidas, porque o sábio, ele ama a correção.